99973, autorizado NEA, em colapso 90, vento 140 graus, 8 nós, ajuste 0097. Descida, vai livrar o 170 para o 050. Gente, azul 782, vou direto em CAP. CAP direto, obrigado. O 1170 chama agora o centro Recife, 126.85, ao término 125.4. 128.45. Eco Nove Mereco, chame na papá, confirma a autonomia? Federal 9973, boa noite. Contato para a Dana Decolagem, sua via saída Arbor Elefa, para o nível de voo 360. Arbor Elefa 360, podemos voar Arbor da presença? Está presente, ah. Papá Romeu, Eco November Eco, vento 130 graus, 12 nós, decolagem autorizado, 97, ajuste 097. 1172, Sadler Shuttle LIS, runway sight. Go 1172, contact now Tower 118 at moment 5. 118.95, thank you, good day. Bom, no 098, chama agora o centro Recife, 126.85, confirme 125.4. Change 1017, report auto marker, send the dollar locks. Report auto marker, go 1172. Eco Romeo Eco, decola 16208, bom voo. 208, Eco. Controle Salvador para Parra Romeo Eco, November Eco, boa noite. Parra Romeo Eco, November Eco. Boa noite, contato radar na decolagem, suba via saída da El Transição Ótima, para o nível de voo 430. Gente, subindo Eco, November Eco. Go 1172, auto marker, landing gear down and locked. Roger, go 1172, clear to land, runway 10, wind 140 degrees, 13 knots, runway right. Roger, clear to land, runway 10, go 1172. Eu estou recebendo dois autorizados com o procedimento elétrico e deve ser para dois no pé. Altimetro no zero, no pé, no posto estabilizado. Afirmativo 2000 pés, reportamento estabilizado, azul. 82. Geral 9973, chama agora o centro Recife, 128, alterno 126, decimal zero. Go 1172 on the ground at 19. Could you confirm, sir, the condition of the runway? The runway is wet. Thanks. Now contact ground 121 decimal 1. Have a nice day. 1-1-1-3. Over the ground, believe it, go 1172. 1172, approve the test by Alpha Juliet, position 13, April 1. Roger, Alpha position 13, Boa. Geral 9976, passa 230 para 360. Geral 9973, já foi instruído a chamar o centro Recife em 128.8, ao Fernando 126.0, seu bom voo. 288.260, uma boa noite. Barra meu, Eco November Eco, chama agora o centro Recife 125.1, ao Fernando 133.2. 25.332, com a minha mãe? 33 decimal 25. 3325, vai acompanhar. Azul 2782, está estabilizado, final de 9 milhas. Azul 2782, agora torre, 118 decimal, 9. 295, obrigado, boa noite. Azul, boa noite, 2782 Azul, transfere, final de 8 milhas. Azul 2782, boa noite, ajuste na 097. Pouso autorizado, pista na 0, vento no 50 graus, 08 metros, pista molhada. Molhada, 1017, autorizado, pouso 10. Você confirmar o vento 82 azul, por favor? Afirmo, 16008. É, obrigado. 782, no solo aos 28, libera direita, 21, décima 1. Eita, 21, 27, 88, 2. Solo da Boronte, passei 2228. Solo 2782, então. 2782, está autorizado. Alfa, Kilo, Pad 3, cadeta sinalizador. Alfa, Kilo, Pad 3, 2782. Boa noite, passaria 2228. Prossiga. O direcionamento está no pátio 5. 211. Ah, eu chamei quem respondeu. 211. Assim eu chamo de novo novamente, caso negativo retorne. Tá, obrigado. Passaria 2228, autorizado por especialmente um pronto para o táxi. Autorizado, já no táxi 2228. O azul 2722, a posição será 5 Lima, fica atento ao TR da passaria, defetou no pushback no PAD 3. Ok, 5 Lima, atento ao pushback no passaria do 2722. Passaria 2218, tá pronto para o táxi, 4, meia bordo, para 25 horas e 30, alterando Salvador. 2218, está autorizado o táxi, pátio 196 Índia, contra 0, chame torre 1895, ajuste no 0, 17. Pátio 1, Índia, 1895, passaria do 2218. Delta 1-0, pronto. Passaredo, boa noite. Autorizado a linhagem, mano. Autorizado a linhagem, decolar pistão a zero, vento no 30 graus, 08 nós. Ainda falta, seu desejo. Controle, boa noite, passarelo 2228. Passarelo 2228, boa noite, contato radar, só para o nível 180, sai da árvore. 180, sai da árvore, 2228. Controle, o passarelo 2228. Prossiga. É, o senhor que libera a recepção, a gente precisa cumprir. Só liberação, são 100 inscrições para 180. Obrigado, livre 180, 2228. Alfredo, chama 208, bom voo. Número 2228, cheque o modo salário, não recebo. Foi checado agora. O senhor está recebendo agora, ótimo, negativo. 2228 recebendo agora, cruzando o nível 070. Confere, 070, 2228. Passarei 2228 sobre o centro Recife na frequência 128.8. Recife 1288, passarei 2228, boa. Salvador, boa noite. Eu. Azul 2774 para Delta. Azul 2774, autorizado Porto Seguro, o nível 160, decola 0, curva direita, saída coral, via Golf 677, pode rair e prosseguir direto conforme a rota. Controle Salvador, pera 1208, transponder 0276. 2774, autorizado para Porto Seguro, 160, decola 0, curva direita, coral, via Golf 677. Porta Ira, conforme rota, 208 é o controle, aciona 0276, o azul 2774. 2774, protegimento está correto, estamos prontos para o tiver questionamento. Camará, pronto, 153. pedir autorização. Alô, Salvador, na escuta do Mike Yankee November. Prossiga, Mike Yankee November. Bom dia, senhora. Solicitando autorização de reboque do Finger de número 3 para a área remota, posição 14. O Mike Yankee November está autorizado até remota 14, reporta término. Para frente, obrigado. 0 da Fran, ciente da informação Delta. Senhora da identificação para interceptar a chegada Mário Vermário descendo para o 050. Agora o Mário descendo para o 050, gente, conta 3520. Poderia confirmar o nosso número para o 3520? Número 1. Há alguma possibilidade para a nossa pessoa de turno com referência de design? Autorizado, voa a Duna, 3520.